Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just means to die again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast, o primeiro de 2016. E como convidado especial, estamos aqui hoje com o astro de Hollywood, Presta. O futurólogo Mônio. Não era eu? É isso que eu ia falar. Magari. Já começou bem. Então, o futurólogo Magari. É bom que você com uma pergunta, né? Mas tá valendo. Ok. A minha colega editora, Carol. Sensacional. E então, o meu revolucionário, Rodrigo Mônio. E como sempre, estamos aqui, graças ao nosso querido amigo com síndrome de David Letterman, o Eric. Síndrome de David Letterman? Quer ficar entrevistando Nossa. Os outros? Caramba, a gente entrevista a gente pra caramba aqui, né? É o que? É a segunda ou terceira? Mas é o que você quer, ué. Não diz que faz com frequência, só o que você quer fazer com frequência. Então, e normalmente a gente não grava programas desse tipo, né? Mas como o Homem-Aranha tá tendo lançamentos, a cada 2 dias tem um lançamento novo lá fora, justifica a gente fazer essa entrevista hoje com a Carol Pimentel, que, para quem não conhece, é a editora atual das revistas. Eu sei quais são, mas, por favor, Carol, quais são as revistas que você edita atualmente? Claro que esqueceu. Não, é o Homem-Aranha X-Men Ultimate. Mas... Não, perfeito, olha lá, a galera já tem a lista. Mas... Eu acho que vocês sabem mais das respostas do que eu. Ah, que isso. Eu só falei para o Magari saber que eu lembrei dessa parte, que normalmente eu esqueço das coisas. Perfeito. Nessa lista aí eu só incluo... Tudo bem, os X-Men a gente tem separado ali só o Wolverine, então... Mas... E as minhas paixões aí, que eu curto muito as coleções históricas, quando sobra pra mim, se ninguém pega antes, eu adoro editar a coleção histórica. Muito bem, esperamos que... E já começou bem editando os Crimes do Aranha. Ah, que bacana! Ou então... A Carol logo logo vai ser a editora-chefe, né? Porque a Marvel vai mudar de nome pra Homem-Aranha e seus amigos. Olha, gente... É responsabilidade demais, eu prefiro deixar com os meninos por enquanto. Então, vamos é mais começar. Mais pelas edições que estão sendo lançadas nos Estados Unidos, que eu tô falando. É verdade. Em revista pra caramba. Tem muita coisa mesmo saindo aí, a gente vai ter bastante surpresa pra vocês esse ano. E vamos descobrir algumas dessas surpresas agora, então. Carol, antes da gente começar a falar sobre as novidades, o que pode ser falado, o que não pode e tudo mais, a gente fez uma entrevista via texto com você e com o Rogério Saladino na época, né? Na época que teve a virada. Certo. E a gente conversou algumas coisas, tá no post aqui. Mas a gente queria te perguntar, pra, caso alguém não tenha visto, no que você trabalhava antes, como que você foi parar na Panini agora editando essas revistas e tudo mais, né? Ah, gente, eu tenho uma história meio maluca, assim. Eu sempre gostei muito de quadrinho e sempre fui meio menino. Eu nunca era essas meninas de ter coleção de Barbie, coisa assim colorida. Eu era, pelo contrário, eu tinha uniforme de time, tinha o quarto inteirinho cheio de bandeira de time. Astro de rock, e aí a coisa foi tendendo por um lado, assim, trabalhei com aviação muito tempo, que foi onde eu conheci a Germana, né, a esposa do Saladino, e a gente trabalhou junto na época, a gente era muito parecida em corte de cabelo, até hoje a gente continua, às vezes acerta o corte de cabelo parecido, e a gente aprontava muito, do pessoal confundir a gente assumia a identidade uma da outra e da ordem, ela era minha chefe, no fim, quando eu vi, eu tava na mesa da chefia e ela trabalhando, a gente trocando, era um horror. E aí, com o tempo, fui fazendo algumas faculdades, e quando eu resolvi terminar física, faculdade de física, incrível, por mais incrível que pareça, e estranho, eu resolvi terminar a física. E aí, gostava muito, assim, eu sempre achei muito bacana essa parte de tecnologia. Na época eu curtia os Vingadores, hoje em dia eu não consigo ler Vingador mais. Eu adorava o Homem de Ferro, hoje em dia eu não suporto ler as histórias dele. Quando eu tenho que ler alguma coisa de Vingador, eu fico muito chateada. Mas passou essa fase e eu trabalhei um bastante tempo, então, com a física e com a astronomia. Eu fui chefe da Escola de Astrofísica de São Paulo. E eu passei tanto perrengue nesse lugar que eu resolvi, um dia eu acordei e falei, não, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto nessa vida. E eu preciso abandonar a física, né? Preciso abandonar tudo, mas eu vou fazer alguma coisa que eu curto. E aí eu parei pra pensar, eu falei, o que que eu curto? Eu falei, puta, eu gosto de gibi. Mas o que eu vou fazer com isso? E aí eu resolvi montar uma tese de mestrado, né? Eu resolvi arriscar aí e trabalhar com tradução de quadrinhos no meu mestrado. E aí, durante uma época, eu batalhei alguns orientadores, não conseguia encontrar, e eu achei um cara muito bacana, que é o John Milton, meu orientador, e ele super topou. Na hora, ele falou, nossa, diferente, se você topar o tema, a gente segue. Ele abraçou a causa e foi aí que a gente começou, eu comecei a estreitar os laços com a Panini. Então, fui fazer uma entrevista com o Fernando Lopes, na época, né, o editor-chefe que estava na Marvel, e tirar algumas dúvidas sobre produção de quadrinho, e aí eu levei um susto quando eu entrei na sala, dei de cara com o Saladino, e a gente começou a conversar, e conversa vai, conversa vem, passaram-se alguns meses, me fizeram a proposta, o Fernando Lopes me chamou e falou, Carol, escuta, tem uma vaga aqui de assistente, você vai ler muito gibi, traduzir bastante coisa e ajudar a fazer café. Eu falei, quem que eu tenho que matar pra pegar essa vaga agora? E aí foi, comecei como assistente, aí fui pegando alguns títulos. O meu mestrado, ele é mais focado no estudo de gírias da década de 60 e 70. Então eu acabei pegando logo de cara a coleção histórica pra revisar, né? Na época era dos X-Men, que o Rodrigo Guerrino tava editando. E me apaixonei, já consegui trocar gírias, trocar tudo. E aí veio essa proposta, depois peguei a dos Vingadores, e aí fui cuidando de algumas coisas, foram aumentando as linhas. Trabalhei uma época na Salvati na Eagle Moss, substituindo uma moça também. E de repente essa notícia do Saladino, ele chegou um dia lá na editora com uma cara assim, ele tava super contente, mas ele fala, cara, eu não sei se eu dou risada ou se eu choro, porque ao mesmo tempo eu tô super feliz que eu tô indo pra um lugar que eu gosto muito, mas eu tô abandonando aquela linha de quadrinhos. Eu arregalei um olho gigantesco, levei um susto, porque eu falei, gente, que responsabilidade, é o Saladino, cara, é o Saladino, como é que eu vou substituir alguém desse calibre, né? E foi, cara, passaram os títulos, eu acho que tenho feito um trabalho assim com bastante cuidado, é uma coisa que eu gosto muito. Eu acordo todo dia feliz pra ir pro trabalho, assim, eu consegui juntar o que eu queria com o que eu mais gosto. E acho que é isso que estão vendo o resultado desse trabalho aí, nas bancas, né? Muito bem. Realmente, o Saladino ficou bastante tempo aí nas revistas, né? Ele saiu do ramo de RPG para as revistas, eu acho que ele voltou agora, né? Acho não. Voltou. Ele voltou, né? Para Jambu. Realmente, é responsabilidade grande. Mas você está conseguindo tranquilamente aí, né? Ah, mas para quem é, como que é, astrofísica, piloto de avião, sei lá mais o quê? Inclusive, talvez você não saiba disso, mas a hora que você falou aí, quem eu preciso matar para conseguir essa vaga, né, da outra vaga, já foi o pontapé inicial para virar editora do Homem-Aranha, porque nas revistas antigas, se você ouvir nossos programas depois, você vai ver que ele não é muito bom caráter, não, sabe? As duas primeiras edições da coleção histórica que ela editou são duas histórias do Aranha Assassino. É Mato Gog e o Morbius, Gog, né? Gog. É verdade. Caramba, que pena. Olha só, ele parecia inteligente. Ah, vou embora. Deixa ele afundando lá na areia movediça. Cara, complicado. Nem parece. Nem parece que é um site do Homem-Aranha, né? Mas, poxa, okay. eu tentei acertar aquele frasco. Não, aquela pessoa ele. Grande, mas acertei só o frasquinho. Exatamente. Tentei acertar o mob, mas acertei esse frasco de 5 mm. Pô, paciência. Aconteceu. Deixa ele afogar, né? Mas ok. Todo mundo volta depois, zero aí, ninguém considera. Bom. Então você já comentou aí, né, como que foi essa contratação e... Contratação não, né? Você já tava no na Mitos, né? Mas já tava na Mitos, mudou de cargo, né? Uhum. O Eric Souza de Paula, que não sou eu, apesar de se chamar Eric... É o fake dele. Ele mandou uma pergunta lá no site. O que acontece? A gente ia fazer essa entrevista no mês passado, né? É verdade. E eu tava acidentada, né? Aconteceu um acidente aqui no centro, a gente ficou sem cabo de conexão da internet e a gente se lascou. E aí depois eu acabei mudando, a culpa foi minha, gente. Eu peço desculpas a vocês agora em público. Não, mas a mudança foi esse ano, não foi no início do ano? Foi esse ano. Acabei de mudar no começo do ano. Correrias da vida, mas tô aí. Agora eu tenho internet de novo, eu tô conectada no mundo. O Magaren que normalmente tem esses problemas de ficar sem internet, mas é porque ele é da Zona Leste, né, Magaren? Esses acidentes aí acontecem, sei lá, uma vez a cada mês. Aliás, em janeiro ainda não fez, ainda não teve. Olha só, então já tem que comemorar, 2016 já tá melhor. Se ele sumir no meio da chamada, a gente já sabe o que que é, né? Fechou. Mas então, o Eric Souza de Paula, ele mandou uma pergunta aqui, né? Uhum. Falando, olá galera do Aracnofã e Carol. Gostaria de saber o que você costuma ler. Eu imagino que é a Carol, né? Apesar de ter falado Aracnofã e Carol. Gostaria de saber o que você costuma ler / acompanhar. Uhum. E se tem alguma HQ que você recomendaria. E parabéns pelo trabalho e zelo nas edições. Ah, gente, muito obrigada. Assim, começar de trás pra frente. Então, só agradecer a todos vocês, assim, pela receptividade, assim, vocês têm sido muito bacana, esses convites todos, eu fico muito surpresa, assim, muito feliz de estar nesse meio, de estar com vocês, assim, de poder, toda essa abertura que tem, e, cara, é uma coisa, assim, não sei se é virginiana, mas eu sou extremamente chata com algumas coisas, com cor de fonte, com fonte, e foi uma coisa que a gente se pegou bastante no começo, mas eu tenho que super agradecer o Marcão, que é quem faz as letras pra mim, né, o Marcos Valério, que a gente trabalha mais próximo, e ele super compreendeu essa mudança de editor e respeitou bastante, então ele tem me ajudado muito, e a gente tá conseguindo caprichar cada vez mais nas edições pra vocês, em termos de retoque e tudo, e é bacana saber que vocês têm percebido isso, né, não tem passado só o trabalho editorial. E, cara, de leitura, assim, eu ando muito louca com esses 11 títulos que eu tenho cuidado esse mês. E como eu ajudo também, a gente faz uma leitura pra tentar diminuir os erros. Eu também tô ajudando a ler a parte de Vingadores, que é do Rodrigo Guerrino. Cara, eu não tenho conseguido ler muita coisa fora isso, não. A gente passa vários dias lendo muita coisa. A gente lê mais ou menos uma média de 300 páginas por dia. Nossa. Então, quando eu chego em casa, eu tô meio vesga e tenho que terminar as coisas do mestrado. Eu não quero ler nada. Não tenho lido nada fora do trabalho. Só algumas coisas, assim, eu peguei algumas coisas de clássico, algum material da Vertigo que eu tinha muita curiosidade de ler, né? O Transmetropolitan é um que eu tô terminando agora. Watchmen, eu sei que é uma vergonha não ter lido isso, mas eu li algumas coisas soltas, então agora eu tô lendo tudo de novo. Mas, gente, com muita calma, assim, porque 300 páginas por dia a gente fica meio maluco. Não, não dá pra chegar e ler muita coisa em casa, não. Imagino. 300 por dia, né? De vez em quando passa, mas... Ah, o pessoal acha que esse trabalho, tipo... Ah, vou ficar lendo gibi o dia inteiro, ou ficar jogando videogame o dia inteiro. É um pessoal dos games. Acho que é legal o trabalho dos sonhos, mas... Quando você tem que fazer isso por trabalho, enche o saco. Quando vira trabalho, já era. Ah. Exatamente, é uma outra realidade, né? A gente não lê, eu vejo assim, e como a profissão acaba afetando o lazer, né? Então a gente lê essas 300 páginas por dia e a gente está conferindo fonte, a gente está conferindo diagramação, a gente está conferindo o próprio português, a gente está batendo a tradução. Então a gente tá checando uma série de informação que tem de fundo de página, como que tá, se teve retoque, se não tem, se cabe retoque, a gente tem que colocar... Eu opto por não colocar muita nota do editor para não estragar, principalmente página splash page, essas coisas, mas tem algumas informações que eu acho que são fundamentais. A gente tem que situar o leitor de, ah, essa história está acontecendo antes da história X que foi editada. Então a gente faz isso com um certo peso, né? Uma responsabilidade. Você não está simplesmente lendo essas 300 páginas, você está, cada uma dessas páginas você está batendo e checando todas essas informações. Então, quando eu volto para casa, às vezes, estou lendo algum gibi, eu já começo a corrigir o gibi. Putz, você está fora de centro, isso daqui. Eu falo, não, não, louca, para. Você está só lendo. Não dá uma certa tristeza você ter essa dedicação toda e tal, e a hora que você olha o desenho do Humberto Ramos na revista, não? Ou você vai falar que não, eu gosto do desenho dele. Eu sei que tem uma meia dúzia que gosta, né? Ah, tem. Olha, gente, é difícil assim, mas incomoda demais, cara. Cada vez que eu tenho que ler X-Force, eu tenho vontade de chorar. Esse Rock Riquin, ele me mata. Eu não gosto do tipo de desenho, eu não gosto da história. Me perdoem os leitores da X-Force, mas eu não consigo. Eu faço com todo carinho e eu detesto quando eles começam a falar com fonte maior e menor dentro do mesmo balão. A meme reclamando, eu falo, gente, não é possível. E vamos, edita. Trabalha. Eu acho que essa me machuca mais do que a dos Humberto Ramos. Olha só. É uma responsabilidade grande conseguir machucar mais que Humberto Ramos. Tem que levar em conta que aumentou bastante, né, o trabalho, assim. A publicação, tanto de Homem-Aranha quanto X-Men, que são as duas que você é responsável, aumentou muito o número de edições mensalmente. Aumento. Seja com especial, seja com as próprias mensais, aumento de número de páginas. É verdade. A gente tá, assim, a Marvel cresceu bastante em número de publicação, né? A gente tem, só de mensais aí, entre o que o Rodrigo edita e eu, a gente tem uma média de 3 mil páginas. Então, é muito material e a gente ficou sabendo essa semana, a gente ainda vai receber a lista nova agora, semana que vem, mas que essas edições elas vão aumentar. Então, vocês vão ter aí mais títulos ainda para correr atrás e a gente para sofrer aqui um pouquinho do outro lado, mas para se divertir também, porque o trabalho é gostoso. É, só do, como o Press comentou, só do Aranha e relacionado são 11 títulos lá nos Estados Unidos hoje. Sim, e a gente vai começar a trazer. A Panini ainda está mantendo esse delay de um ano, né? Uma diferença de um ano entre o que sai lá e o que sai aqui. Mas a gente está tentando encurtar um pouquinho essa distância e aí trazer mais títulos ainda. A gente vai dar uma olhada nessa lista semana que vem. É, eu tava pensando na própria, não no que vai vir, mas o que já veio. Esses últimos anos, a própria Panini já teve um aumento do número de publicações. X-Men, por exemplo, nunca teve tanto especial. A gente tem os anos 90 praticamente completo. Sim. Nos últimos 3 anos, acho. É verdade, tá investindo muito, né? Principalmente nesses encadernados. Em relação a o que está todo mundo ouvindo o programa e querendo saber, né, que é sobre novos lançamentos e tudo mais, a gente sabe, obviamente, que não, além de você não saber tudo que vai aparecer ao longo de 2016, eu acho que não sabe, né? É, eu tenho a programação do primeiro semestre só. Isso. Então, assim, além disso, muitos planos podem mudar, tem coisa que, às vezes, os fãs querem, mas eles acham que todos os fãs querem, mas, na verdade, é só meia dúzia que tá querendo, né? Então, enfim, mas mesmo assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que tá previsto pra 2016 e o que a Carol Soubela vai falando com a gente, passa alguma novidade e etc, né? Com certeza. Então, se alguém quiser perguntar aí, fica à vontade. Tá, já vou começar. Já vou. Não sei se tá aqui na pauta, deve estar em algum lugar que eu tô perdido, mas não. Eu vou começar com o mais importante. A Garota Aranha. Cadê? Onde tá? Onde foi? Que buraco se meteu? É uma publicação. Muita gente pede mesmo. E é uma coisa assim, eu vou aproveitar esse ganchinho só antes de responder dela. A gente insiste, muita coisa a gente pede e a gente não tem acesso a essa mudança de programação. A programação ela vem meio que fechada da Itália. Eles mandam algumas coisas que eles querem que seja editado e às vezes a gente negocia algumas coisas. A gente tenta arduamente colocar alguns títulos e às vezes consegue, às vezes não consegue. A Garota Aranha é um deles. A gente tá tentando e ainda não conseguiu. Pelo menos nessa programação dos até junho que eu tenho a disponível aqui, a gente não conseguiu emplacar ela ainda. Chato, apesar de que o Aranha Verso que tá saindo, ele vai trazer algumas edições que estão. A gente tá casando, né? Tanto os títulos que tem no Espetacular, eles já estão seguindo para os títulos do Aranha Verso. E os títulos do Aranha-Verso em si, a gente conseguiu colocar bastante história aí paralela que estava pendurada, que estava pendente para completar a saga e a gente conseguiu trazer. Mas Garota Aranha ainda é uma que a gente está chorando, tá na lista, a gente sempre pede, mas ainda não conseguiu. É o fato? Estamos todos chorando. O fato da gente saber que existe esse pedido, né, essa vontade aí, já é alguma coisa interessante, né, porque... É lógico que é resposta padrão, porque se a Panini fosse responder pra todo mundo que manda alguma coisa na página dela, ia ser complicado, mas praticamente tudo que a gente manda lá, ela responde, ainda não está na programação, né? Que é, mas é, não tem como ser diferente, né? A gente entende. Mas... Sim, e a gente leva mesmo, gente. É uma coisa assim, a gente tá tendo, o número de reuniões tá aumentando, a Panini tá tendo um cuidado maior pra gente ter esse diálogo. Mas apesar da gente levar essas listas e a gente conversar, o pessoal que está de responsável, né, o Eric e o Levi, eles têm uma abertura bem grande para a gente conversar e a gente fala com eles o tempo todo. Eles também são fãs, eles também ficam chateados às vezes de receber a lista e ver que não tem certos títulos, mas a gente tem tentado. Eu acho que é uma coisa que vale a pena vocês saberem, a gente reforçar isso. A gente tem tentado, vários e-mails, várias listas. A gente implora, às vezes os italianos não cedem, às vezes eles já mantiveram. E tem também a parte de royalties, né? O que você comprou e o que você tem direito a publicar, outras coisas que foram vendidas para outras editoras e que não podem misturar. Então a gente tem todo um mercado aí, né? Não dá para esquecer que a Panini, apesar de ser a maior detentora de todos esses títulos, ela não é a única, né? Então a gente tem que dividir os títulos aí com outras pessoas que batalharam e compraram antes. Então tem mais essa. Querendo bancar um pouco o advogado do diabo, eu imagino a dificuldade de tentar trazer a Garota Aranha, porque ela tem muitas edições, né? Eu quero bastante ter, mas elas são mais de 130 edições. Então, coisas muito grandes, assim, a gente tenta, ou é que a indústria hoje em dia, a indústria de quadrinhos, a indústria cinematográfica também, a gente tem que ver que esse lado, eles estão andando cada vez mais juntos, então a gente tem que ver os próximos lançamentos, o que, que vai sair para casar isso com as edições, é um grande comércio, né, apesar, pra gente ser leitor, quando a gente tá do lado de cá, a gente tem uma visão diferenciada, a gente quer algumas coisas, a gente exige, mas é como, sei lá, uma comparação mais simples, mas eu não posso dizer pra Globo que eu quero que passe no canal deles, apesar de eu querer, sei lá, que volte, olha a idade entregando agora, mas sei lá, volta Rock Santeiro, a gente não tem como fazer isso. Não vou conseguir exigir que coloque Não Vale a Pena Ver de Novo Rock Santeiro outra vez. Então a gente tenta. Lá eu não sei se a gente consegue colocar isso, mas na Panini a gente tem tentado. A gente só não consegue algumas coisas, mas outras a gente negocia. Então acho que é mais ou menos isso. É legal saber que a gente tem tentado, gente. Do fundo do coração a gente tenta. Certo, Carol. E tem alguma previsão, no caso, para as histórias do Aranha Escarlate, o Kane? Essa é uma que vivem perguntando também. Acho que nunca chegou a sair quase nada dele no Brasil, mas a legião de fãs dele é gigantesca. É verdade. A gente, então, segurem-se nas cadeiras. A gente vai ter algumas edições dele aí dentro do Aranha Verso. A gente conseguiu emplacar algumas edições aí, então provavelmente esse de fevereiro agora eu já tô editando uma das histórias que tem o Aranha Escarlate. E no volume 3, a gente tem a previsão de mais duas aí pra sair, lá pra abril. Se não mudarem a programação, né? Veja os Keynetes dando piruetas de alegria agora. Mas essas... Conseguiram. Algumas coisas vão sair. E aí a gente tá tentando ver se traz o resto dos títulos pra linha mensal do Aranha, mas ainda a gente não teve resposta. Entendi. Essas do Aranha Escarlate que você tá falando são as ligadas ao Spider-Verse ou sim. Sim. É. Sim, por enquanto sim. Que foi o que a gente conseguiu na abertura, a gente pediu, então vão estar ligadas a esse Aranha-Verso. E as outras a gente ainda tá em negociação para ver o segundo semestre. Mas o segundo semestre, assim, já abro um spoiler gigantesco aí. Mas a gente tem Guerra Civil, então... Guerras Secretas. Uhum. Então a gente vai... Alguns títulos vão zerar e aí a nossa briga então seria pra 2017 ter mais alguma coisa do Aranha Escarlate. Ah, sim. E os Kainets que não reclamem, pra quem não tem nada já estão no lucro, pô. Aí. A gente já conseguiu pelo menos 3 edições pra vocês, ó. Já é alguma coisa. Já é um começo. Não. Você falou sobre volume 3, né, da revista. Isso. E nesse volume 2, né, o volume atual da... É o volume 2 da Mensal, né? Não é o mesmo nome, mas é como se fosse um volume 2. Ela começou com aqueles uma edição normal, né? Papel Brit ou Bright? Eu não sei a pronúncia. Bright. Eu fiquei na dúvida disso aí algumas vezes. E nunca não soube. Confio em mim quando eu falei. Lembre-se, eu tô sempre certo. Eu acho falou. Você falou Brit, Mori. Não, falei Bright, pô. Falou Wolverine. Eu tinha 14 anos, dá um desconto. O Mori falava Wolverine quando era mais menos de 14. Não, Mori, deixa eu admitir. Quando você tinha 14 anos, o Wolverine nem existia, hein? Eu não sou tão velho assim, Magari. Ah, meu Deus. Mas teve esse teste, né? Eu acho que foi um teste de lançar tanto com o Pisa Bright quanto com o LWC. Uhum. E aparentemente tá dando certo, né? Não sei se tá, mas é justamente essa pergunta. O resultado disso tá sendo satisfatório? Existe possibilidade de outras revistas começarem com isso também? Você sabe alguma coisa em relação a isso? Então, né, a gente começou mesmo com esse teste para ver tanto o lance de tinta, né, de impressão, para ver qual que ficaria melhor. E, cara, é engraçado que as reclamações continuam. Muita gente continua reclamando do Pisa, muita gente continua reclamando da LWC. Ah, porque eu deixo minha coleção deitada e aí quando eu vou soltar as páginas colaram e isso não acontecia no Pisa, então eu prefiro Pisa. E a gente, o jeito que a gente guarda a coleção é tão particular, assim, e não... A gente continua tentando pra ver se agrada. Então, assim, como agora, pelo menos o Aranha, as pessoas conseguem comprar, olha, você prefere o Pisa pra deixar sua coleção deitada e as páginas não grudarem, então vai dar certo. Pode comprar o Pisa e a gente vai manter o LWC pra quem deixa a coleção em pé e ela não fica tão barrigada. É, pra quem deixa a coleção certa, né, em pé. É, do jeito tá certo. Sei lá, pelo menos no meu mundo eu também deixo em pé, mas eu não discuto mais alguma coisa. Ok. Então, assim, o Deadpool, por exemplo, a gente tá lançando sempre em LWC e tem saído tranquilamente, a gente não tem visto tanta reclamação, mas também é um título que a gente não pensa ainda em colocar em Pisa. Mas a gente vai tentar colocar alguns outros títulos. Os X-Men a gente tá pensando em colocar, mas ainda não teve autorização. E também por questão financeira, né? Os dois títulos do Aranha a gente conseguiu manter. Pra abrir agora, eles vão, se não me engano, na edição de Novíssimos Vingadores vai ter dois tipos de papel também. Mas então eles estão tentando ampliar a quantidade de títulos por enquanto, né? Dar uma variada maior entre Aranha, Vingadores, para ver se a gente tem uma adesão maior. Mas se vai definir de vez se a gente vai pender pro Pisa ou LWC, ainda não. A gente por enquanto vai manter mais um tempo essa do Aranha saindo em duas versões e talvez um título a mais de X-Men. Ainda estamos esperando a aprovação aí de gráfica. Mas o povo gosta de reclamar, independente do que vocês fizerem, eles vão reclamar, isso é fato. Ah, mas você ouviu? Quem reclama são os fãs do Aranha, os Deadpool. Não, exatamente. Deadpool ainda a gente não teve reclamação, mas é complicado, assim, a gente tenta, como às vezes o pessoal reclama de mix, de edição, a gente vai conversar um pouquinho disso mais pra frente. Mas não tem muito jeito, acho que a gente não consegue agradar todo mundo, apesar de tentar. Mas já acho bacana, por exemplo, como aconteceu no espetacular Homem-Aranha 1, que a gente teve quatro capas, né, que a gente conseguiu colocar capas a lápis, que normalmente o pessoal não autoriza. Então a gente tem conseguido aí algumas aberturas na indústria. É só ter um pouquinho mais de paciência, a gente está batalhando, acho que logo mais a gente consegue. Mas por enquanto, só contar com o que a gente já conseguiu de abertura mesmo. E fã do Aranha reclama até do Deadpool, não vai reclamar. É verdade, né? Tá tendo lá fora, né, um crossover de Homem-Aranha e Deadpool, o povo tá reclamando porque os dois personagens não tem nada a ver um com o outro, pelo amor de Deus. Não tem muito jeito. Agora, o Aranha tá saindo também numas edições de Vingadores, né, não sei se vocês estão acompanhando essa saga no Eixo, e também, aí tem fã de Vingador que reclama também, não tem, o Aranha não é um personagem sério, por que que tem que estar com os Vingadores? E essa coisa de personagem sério, gente, por favor, né? Não, e Homem-Aranha ficou nos Vingadores de, sei lá, 2004 até 2010, mais ou menos, né? Então... Não é como se fosse uma coisa nova, né? Tá saindo agora, foi invenção de hora, né? Não, não é assim, então ler um pouquinho mais, vamos, e ter um pouquinho mais de paciência, né? Deixa ver aonde vai desenrolar a saga, como é que as coisas vão ficar. Você está falando pro pessoal ler para poder reclamar? É, exatamente. Como assim? Como assim ler para ter uma opinião formada, né? É, eu acho que ajuda um pouco. É complicado. Bom, é, tem uma série de materiais recentes, né, que ainda são inéditos. A gente comentou sobre o Aranha Escarlate, o Mônio perguntou, mas assim, o que eu vejo o povo reclamando muito é justamente sobre a série lá de 2012, né, que é do Aranha Escarlate, que nunca saiu aqui. Mas assim, se não saiu até hoje, eu acho que o povo pede meio, sei lá, eu já ouvi falar que não é tão bom assim quanto falam, né, não tenho certeza. Mas... Não cheguei a ler, mas assim, algumas coisas. A gente tá dobrando, praticamente triplicando o número de encadenados que tem saído, né? Uhum. Então, todas essas sagas que já saíram, que já estão prontas, que a gente já conseguiu ver, é mais fácil delas serem encadenadas. O que abre espaço pra gente ter título novo sendo publicado aí como mensal, como coleção histórica. Sei que alguns títulos desses não são o caso, mas a gente tá tentando, né? Então, vamos ver se. Se abrindo aí, a gente conseguindo empurrar bastante coisa para encadernada, deixando a edição bacana, mais pronta para fechada, se a gente consegue trazer mais títulos e variar mais o que a gente tem de mensal, né? É, no caso do Aranha Escarlate, são, eu acho que 25 edições, então realmente daria alguns encadernados, 4 encadernados aí, né? Fecharia. Fecharia um título, então. Às vezes a gente consegue. E a lista de encadernado, ela é gigantesca. A gente sempre fica aguardando a aprovação, porque aí eles acabam mudando. Mas a previsão para esse ano tem bastante coisa bacana aí para sair. É, acho que nos Estados Unidos foram 4 encadernados, mais uma aquela Carnificina Mínima que chegou a sair aqui. É, nossa, essa Deus. É a pior parte do Aranha Escarlate, é a Carnificina Mínima, mas ela tinha importância dentro da cronologia do Homem-Aranha. Então... A história é ruim pra caramba. mas o resto... Eu tô tentando lembrar qual é essa. O resto da história do personagem, ele é mais legal. É, as revistas do Homem-Aranha, do Aranha-Verso, quantas edições está programado? A gente vai ter 4 edições. Como elas estão saindo aí a cada 2 meses, né, ela vai até junho. Legal. E tem alguma ideia se vão sair todas as edições do universo, dessa que pegaram essa saga, ou já está planejado algum corte? Olha, pelo menos assim, é porque a gente, como eu falei, né, essa programação que eu tenho, que a gente está discutindo hoje, eu já sei que na terça-feira a gente vai ter uma reunião e a gente vai receber uma nova programação. Então, pelo menos nessa que eu tenho em mãos agora, ela vai sair completa. Uhum. Tanto, claro, né, dividido entre os títulos tanto do Aranha Verso quanto da regular do Espetacular Homem-Aranha. Agora, não sei, vamos ver como é que as coisas ficam aí na terça-feira. Em princípio, a gente vai ter ela completa. É, caramba, o Júlio mandou uma pergunta aqui que... Se Aranha Escarlate não saiu, aquela série do Morbius não vai sair. Mas... Quem? Nossa, quem liga pro Morbius, cara? Nem o Aranha. O Aranha preferiu salvar o Frasquinho. O Frasquinho. Ô, Júlio, eu acho que eu não vou nem perguntar, não. É porque... Pelo menos a gente não tem nada, assim. A gente já saiu nessa última coleção histórica, né? Algumas coisas sobre Morbius, mas a minissérie dele, acho que não. Pois é, não é porque, assim, é mais ou menos da mesma época que o Aranha Escarlate, né? O Morbius, ele teve uma revista mensal lá fora. Mas... 8 edições só. Foi por aí, pra você ver como foi boa, né? 8 edições a mais do que devia. Olha. Então, eu não li, né? Não posso dar uma opinião sem ler, mas acho que não deve ser muito boa. Essa é aquela que publicou o comecinho, que é ele se juntando com o pessoal lá do... Isso. Foi a Amazing 699.1. Foi antes do Homem-Aranha Superior, pra você ter ideia. Por ali a gente vê que não faz falta, cara. Olha só. Então, deixa, né? Mas em compensação, aquela Family Business já foi anunciada, né? Já, a gente mandou pra gráfica, ela foi em dezembro, mas também essa outra coisa que tem acontecido com frequência, né? Alguns títulos a gente manda e, cara, vocês não fazem ideia como o pessoal de gráfica é crica com alguma coisa. A gente tem por exemplo, um exemplo muito simples. Quando a gente tem uma onomatopeia estourada na página, por exemplo, o Duende Verde tá rindo, ha, ha, ha, ha, ha, gigantesco, vazando a página. tem uma parte dessa arte que fica onde vai ser a cola da revista. A gráfica não sossega, algumas gráficas não sossegam enquanto a gente não retrai esse pedaço da onomatopeia. Então fica uma briga por picuinha, assim, ah, o texto está fora do corte. Sim, está fora do corte, ele vai ficar fora do corte, ele vai ser cortado. A gente às vezes chega até a escrever, pode cortar. Não, aí os caras mandam de novo, olha, na página 36 aconteceu de novo, na página 62 mais uma vez. E nisso a gente vai, pega, resolve de novo, recebe outra vez e a gráfica não entende, a gente manda mais uma vez, até, e isso vai batendo na arte, a gente corta, até chegar o momento de, olha, então corta essa onomatopeia, manda, porque senão os caras não vão imprimir isso desse jeito. Aí eu não sei se agora é picuinha de graça por bobeira ou se os caras estão sem prazo e estão fazendo isso para enrolar a gente não entendeu essa dinâmica ainda. Isso tem acontecido bastante, gerado atraso, né? Esse é um dos... Isso que eu ia perguntar. Esse é um dos motivos. Esse é um dos motivos. E às vezes, assim, sabe, todos os logos que a gente coloca, essas coisas, elas têm a marquinha, né, o TM, do trademark. É, e eles, às vezes, gente, o texto tá menor do que X pontos na capa, é assim mesmo, por favor, pelo amor de Deus, imprime, tá certo, eu já mandei o arquivo certo. E aí você vai uma, duas, três, quatro, cinco vezes, acontece, e acaba gerando um atraso terrível. Uma grande dificuldade deles aceitarem que vocês sabem o que estão fazendo, né? Isso, gente, assim, a gente sabe o que a gente tá fazendo e vocês sabem o que vocês estão... Só que, assim, eu achava que eles sabiam o que eles estavam fazendo, mas em alguns casos a gente vê que não. Mas é bobeira, assim, às vezes umas picuinhas. Então, esse caso de família foi uma coisa que aconteceu isso. Por conta disso, volta a capa e os caras colocavam um brilho na capa onde não tinha e devolve mais uma vez e outra vez. Ele era pra ter saído em outubro e a gente teve um problema por conta desse vai e vem com gráfica e acabou indo pra a autorização final em dezembro. Então a gente acredita que deve tá chegando agora nas bancas, aí já no livraria, né? Até o final do mês. Você falou qual que foi o nome que ficou em português? Esse, o Family Business. Deixa eu ver aqui como é que saiu oficial. Tudo isso pra fazer a piada. Eu só quero confirmar. Gente, não, eu soltei um caso de família, né? Ai, gente. Tô batendo desespero já. Tem que ver se o SBT vai deixar, né? Bom, então, tem algumas coisas aqui que a gente tem que perguntar, que se a gente não falar, ninguém vai deixar a gente em paz depois disso, né? Uhum. Então, tivemos... Deixa eu. Deixa eu só fazer uma introdução aqui e você pergunta. Só pra constar, primeiro eu tinha certeza que era coisa do Magari. Bom, só vou comentar que, acho que foi o Presto que falou, nós tivemos praticamente os anos 90 inteiros dos X-Men publicados aqui, encadernados e tudo mais, né? Uhum. Então, Magari... O importante, e a Saga do Clone? Que ninguém deve perguntar, né, cara? Quase ninguém pergunta sobre ela. Gente, a gente tá tentando, assim, colocar, mas ela não tá prevista. Eu não sei o que acontece, não sei se o pessoal não entendo por que a gente não consegue colocar esse material. Talvez ele tá na lista de encadernado pra sair provavelmente no segundo semestre, mas ele ainda tá em verde, assim, quando chega em verde é que pode ter alteração nesse título. Então ele tá previsto, provavelmente pra outubro, mas a gente ainda tá aguardando a aprovação final. Tá previsto? Previsto. Tá sério? Previsto pra... Tá previsto. Eu fiquei... Sério. Eu fui pego de surpresa aqui agora. Sério. A gente conseguiu colocar ele na lista de encadernado, mas a gente não tem a aprovação final. Respira, Magari. Ah, não, eu já tenho todos os originais. Ah, ué, desculpa. O Mephisto não tá deixando. Ele é o editor da Marvel. Mephisto? Caramba. A saga acho do que clone... eu causei. A saga provoquei do clone... um impacto no Eric, coitado, tadinho. A gente tá tentando, Eric, mas ainda tá pendente de aprovação. Mas quem sabe, né? Tá lá, tá marcadinho em outubro. Até o Massacre tá na banca. É. Saiu o Massacre, saiu aquela atração fatal, saiu. Massacre de Mutantes, saiu tudo dos X-Men. Tadinho do Aranha, nada. A saga do clone é complicada, porque apesar de um monte de gente falar mal, eu nunca vi tanta gente, depois que ela passou, hoje em dia, ser fã dos personagens que apareceram lá, né? É, Ben Reilly, Ken, Era conhecido. Todo mundo os falava mal. Os encadernados originais são 11. Nossa. Eu estava comprando. Mais o da saga original, né? Não sei se for publicar por aqui no estilo da, do Massacre, vai ser, sei lá, 22. Sem sair de mal, esse pode ser um empecilho, né? É, vamos ver, mas a gente tá conseguindo. Só o fato da gente já conseguir, assim, ter emplacado lá na lista, foi uma coisa que a gente não esperava e quando a gente abriu a gente ficou surpreso nessa lista de encadenados. Mas estamos esperando a aprovação e rezando firmemente. Vamos ver se os santos atendem. Eu acho que venderia bem, não sei, né? Com certeza. Uma galera por umas 15. De cada, né? De cada. É, pra não ficar falando de item a item aqui do que o pessoal comentou, né? Porque assim, você já tem uma prévia do que pode sair, né? Então não justifica eu te perguntar tudo chutando que alguma coisa vai estar aí, né? Uhum. Então eu vou fazer uma pergunta diferente aqui. É, existem outros lançamentos, principalmente de histórias antigas do Homem-Aranha, sem ser coleção histórica, previstos que você pode comentar com a gente? Ou não? Olha, pelo menos desses assim, que a gente estava esperando, que é o que o pessoal pede mais, acaba pedindo, e é o que acabou vindo aqui na pauta, né? Esse Duende Macabro, a Guerra de Gangues, essa fase do Eric Larsen no uniforme negro, a gente não tem nada previsto na lista para esse ano, dessas outras sagas. Então a gente tá e nem assim coleção histórica agora, no começo do ano, pelo menos o que a gente tá tentando fechar na programação, a gente tem uma coleção de X-Men. Então, mas do Aranha ainda talvez pro segundo semestre. Esse material de coleção histórica, ele acaba dando um pouquinho mais de trabalho pra gente conseguir encontrar, fechar, porque muitos títulos às vezes a gente não consegue achar a arte, tem muito problema de balão vichumbado e tem uma certa, assim, ele causa um trabalho gigantesco. Então a gente, a definição dele demora. Para vocês terem uma noção, já era pra gente ter soltado o primeiro título dessa coleção histórica dos X-Men. Tinha até algumas coisas, X-Men vs Magneto, algumas coisas, a saga do Brood que a gente tava esperando. É, a saga da ninhada, né? E não foi autorizado. Então a gente vai atrasar a coleção histórica por pendência já de aprovação. Ela já tinha que ter saído em janeiro, vai sair pra fevereiro ou março. Mas X-Men, nada de aranha. Quando você fala chumbado, é o balão que já vem fixo na página, né? Que você não consegue. Isso, a gente não consegue alterar a arte. Entendi. Então as letras vêm coladas, né? Muito desse material já vinha assim, a gente não consegue mexer. Então é todo um trabalho que eles têm que fazer com esse material original: pegar, escanear, apagar esse balão um por um, pintando mesmo na mão, para depois gerar uma arte. É um trabalho monstruoso. Então algumas coisas, esse já é um exemplo que a gente teve agora em janeiro desse atraso. Teve, acompanhando a internet, a gente sabe que algumas editoras, a JBC vai ter aumento de preço, teve a Eagle Moss, Salvat, essas editoras. É que eu sou lá da Irlanda. Ok, é uma guirlanda, tá certo. Eles já anunciaram um aumento de preço nas suas revistas, encadernados e tal. Você sabe se vai ter, tá previsto algum aumento nas mensais ou nos especiais? A gente teve um ajuste, sim, de preço, que já começou agora em janeiro. A gente, por conta desse material, a alteração no dólar, ela acaba pesando forte pra gente, né? Porque a gente lida direto com material importado. Então, mas o ajuste foi pequeno, assim, foi uma diferença pequena. O Aranha acho que tava custando 7,20, não era isso? Na banca acho que foi pra 7,60, alguma coisa assim. E 8,20 foi pra 8,60. Então, foram aí uns 40 centavos. Eu sei que a gente falando de um título é uma coisa, mas se as pessoas que compram mais de 10 títulos, então teve um aumentozinho aí considerável, né? Mas não é só por 40 centavos. É. Mas é justificável. É normal que todo ano tem um aumento, né? O povo que não gosta, mas tudo aumenta, né? Por que que você não tem como, a gente acaba dependendo muito. Então, principalmente, alguns desses encadernados, eles são impressos fora. Então, e acabou, por exemplo, ano passado a gente não conseguiu imprimir nada fora, o que acaba atrasando a produção interna, porque a gente não tem muita gráfica especializada com esse tipo de impressão. Então, alguns materiais acabaram sendo cortados ano passado de imprimir por conta da alta do dólar. A gente não tinha nem como imprimir fora e as gráficas daqui não dariam conta do volume de material. Então, é assim, sei que é triste, a gente fica chateado, também gostaria de não mexer, mas o mercado acaba repassando, né, esse aumento. Então, vão ter aumento, sim, aí pouca coisa. Sejam compreensíveis. Não, pelo que você disse, o reajuste, ele entra mais como reajuste do que um aumento mesmo. É que tem algumas editoras que foi bem pesado. Não, se você parar pra pensar que em 2000, ou 99, não sei, a revista era 2,50, foi pra 3,50, é um aumento extremamente maior. Não, foi pra 10. Não, depois foi de 3,50 pra 10. Foi 2,50 pra 3,50, ficou 6 meses, aí entrou a prêmio. Não, acho que não ficou 6 meses. Ficou 1-2 meses só. Eu lembro que foi... É, foi pouco tempo. Ridículo. É, foi pra... Mas olha só, de 2,50 pra 3,50 é um aumento muito grande. Tem, é muito maior do que a gente vai tá tendo agora, né, de reajuste aí com esses... Acho que são 30, 40 centavos. Exatamente. É, e aqui, o... Que ano que foi isso? Eu não lembro. Uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, saiu uma série de 4 revistas do Homem-Aranha, que era aquela com a capa preta, né? Ah, sim. Que isso é importante. Depois saiu do Hulk também, saiu algumas outras. Aí já é irrelevante. A do Hulk foi legal. Foi Futuro Imperfeito, não foi? Futuro Imperfeito foi? Legal. Eu já tinha, então pra mim é relevante. É, eu também já tinha, não comprei não. Mas, bom, vou perguntar, né? Aquilo foi descontinuado, é ótimo, né? Aquilo foi... Ai, reclama do Wolverine. Descontinuado? Ou existe alguma previsão de voltar alguma coisa naquele formato? Você sabe? Sim, a gente não discutiu muito sobre essa questão de capas aí, mas a gente tem tentado fazer, né? Por exemplo, como eu já falei, vocês também já viram essa do Aranha, a gente conseguiu algumas capas a mais. Então, ou a Comic Con, eu não sei se chegou a sair... A do Aranha, eu sei que saiu uma do Deadpool. Não, com uma não capa saiu. Especial. Saiu? Não, do Deadpool não saiu. Do Deadpool saiu. Acho que Aranha não, né? É. Uhum. A gente teve. Então foi exatamente isso, que a gente tinha encomendado o desenho e o artista não entregou no prazo, e por isso que o Aranha acabou ficando sem. É, então, às vezes a gente fica nessas pendências, né? Ou. A capa não... A gente não tem muitas variantes. A gente tem tentado colocar variantes. Eu não sei se vocês perceberam aí no... Algumas capas a gente consegue. Deadpool deu pra fazer uma brincadeira bacana aí o ano passado com a edição do casamento. A gente conseguiu uma capa em relevo. Uhum. E uma edição até teve um convitinho de casamento dentro. A gente tem pensado em algumas coisas assim, mas não são todas as edições. Principalmente porque elas variam muito o preço, isso gera um custo direto pro valor da revista. E a gente acaba pensando, então, é melhor testar o papel ou melhor ter um custo a mais de capa e ter um gasto a mais aí que a gente não estava esperando. Então algumas coisas acabam ficando, assim, justamente para não perder o mercado, né? A gente até teria intenção de fazer, claro, uma edição especial ou outra que a gente consiga fazer de novo, sempre a gente vai propor. Agora... Direto assim, em princípio a gente não tem nada planejado ou não foi nada falado. Foi uma edição bem legal essa do Deadpool, mas eu pessoalmente prefiro número de publicações a preço baixo, porque aí eu compro mais do que elas mais caras. Mas o que eles estavam falando é que teve uma coleção, não importa muito a capa, que ela era caracterizada por ter uma capa preta e o personagem em destaque. O legal dela não era tanto a questão da capa, mas é que ela vinha como encadernados com histórias do Homem-Aranha, que a gente tem, é mais pela falta de encadernados do personagem. Ah, o 2099 foi um deles, né? Acabou tendo 2099. Um encadernado só. É. E é um que muitos querem Ultimate. A continuação, cara. Se possível, a saga inteira dele. É verdade. Tá vendo? Bom. Esse é um que eu tinha e comprei, veja. É verdade, eu também. Vou anotar e levar a sugestão, gente. Em princípio, assim, a gente não discutiu muito a respeito, mas... A gente vai ter essa reunião aí na terça-feira, quem sabe rolem algumas mudanças, mas Tá anotado aqui, vou ver se eu consigo levar isso aí pra vocês, pra gente... Fala que você promete pra lançar em comemoração ao ano de 2099. É. Quem sabe até lá, né? Se eu estiver viva até lá, eu vou tentar lançar. 2099 eu tô encadenado em inglês e o da Panini, que são as primeiras 10 edições, né? Então, isso é uma coisa que um monte de gente faz. Eu tenho o primeiro que saiu da Panini e o segundo da inglês. Mas se bem que o 2099 é difícil, que até lá na Marvel, ela tá nos Estados Unidos, a Marvel tá lançando um daqui a 3 anos. É, verdade. Tanto que o primeiro encadernado, quando saiu no Brasil, tava saindo na Marvel lá também, né? Sim, aí saiu o segundo, aí demorou um tempo, saiu o terceiro e nunca mais. É. Só faltou um pra terminar, né? Você falou sobre o artista não ter entregue a capa a tempo, né? Uhum. E aí me lembrou de uma coisa aqui que é Vitor Cafage, que eu não sei se era o artista, mas temos alguma previsão de capa especial do Vitor Cafage? Por que eu tô perguntando? Eu encho o saco do Saladino desde sei lá quando. Por que que eu tô perguntando isso? Na CCXP de 2014, teve uma capa do Capitão América feita por ele. Sim. Uhum. É? E agora, esse ano, nós temos Spider-Verse, que são várias versões de Homem-Aranha e tal. Uhum. Imagino que teremos algumas capas variantes. E assim, o Vitor Cafage, todo mundo que tá ouvindo conhece, é um cara extremamente fã de Homem-Aranha, criador daquele Peony Parker, né, que não sai mais hoje em dia por questões de direitos autorais e tudo mais. Eu imagino que você não saiba dizer se existe uma previsão, mas eu queria deixar aqui o pedido de levar isso também lá, que eu acredito que seria uma boa, viu? Não, tá anotado. E eu vou contar, então, uma coisa de bastidor pra vocês verem como a gente, às vezes, não tem culpa das coisas. Essa edição do Deadpool e do Aranha, eu já tinha mandado o miolo pra gráfica e as capas autorizadas. Tava aguardando a aprovação de capas. E quando de repente chegou um e-mail pra mim dizendo que não era pra eu autorizar as capas que eu tinha em mãos, que eram as capas originais, porque elas iam ter capas especiais. Aí eu falei, gente, a gente tá na véspera da Comic Con, eu sou editora do material e vocês me avisam, tipo, 2 dias antes que não é pra soltar a capa que era pra ter soltado, que é a capa que eu já soltei. Então, assim, pra mim foi uma tremenda surpresa, porque eu como editora, eu não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que tinha essa capa variante, que ela ia ser desenhada, que eles tinham encomendado 2 dias antes da CCXP. Nossa. Então, pra mim foi tanto surpresa quanto pra vocês, assim. Tudo bem, sei lá, vocês já estavam acostumados, eu tava esperando chegar aí uma capa variante. E eu levei um baita de um susto e quase uma bronca por ter soltado uma capa que era a capa que tava prevista. Falei, olha, gente, foi a capa que eu mandei pra aprovação, foi a capa que a gente esperava que fosse sair nessa edição, e vocês estão me falando agora, 2 dias antes, que a capa vai ser arrancada e eles vão colocar as capas que vocês encomendaram. E a do Aranha foi uma delas que aí falaram, olha, a do Aranha pode soltar do jeito que tá, porque o artista não entregou em tempo. Não sei se era o Vitor, eu não recebi, como eu fiquei sabendo 2 dias antes, só no susto. Pode ser que tenha sido, mas não sei, realmente não sei dizer o que rolou de bastidor. Mas vou levar o pedido também pra ele. Você recebeu 2 dias antes, se bobear, o artista recebeu 4. Eu acho que sim. É que eles queriam só o sketch. Não tenho a menor dúvida de que tenha sido isso. Sei lá, 3 dias antes, os caras pediram pra ele, olha, não dá pra você entregar um desenho amanhã pra gente colocar na capa, e aí acho que não rolou de alguma maneira. Pois mas é bacana saber que você que cuida do material fica sabendo por último. Em alguns casos, a gente leva uns sustos desse. O problema é que perguntar sobre lançamentos tá tudo dependendo do que a Carol recebeu, né? Então, assim, eu espero que os nossos ouvintes entendam isso, né? Depende dos italianos, né? Assim, pizzas pra ele, né? Eu acho que tem alguns fãs que pensam assim, é o editor que decide qual revista que vai ser publicada, né? Então, por favor, né, gente? Com Aranha Verso saindo agora, várias versões de personagens que aparecem lá nunca nem deram as caras no Brasil, né? Como Homem-Aranha Indiano, o que mais? Tem um monte, né, que nunca deu as caras aqui. 1602. Aliás, 1602, eu tenho dúvida até se vai dar as caras durante o Spider-Verse. Eu não vi nenhuma notícia daquela historinha dele lá. Então vou fazer 2 perguntas aqui em uma. Primeiro, é isso, né, sobre se existe alguma previsão dessas versões que nunca saíram por aqui saírem agora durante o Spider-Verse, né, o Aranha-Verso. Uhum. E a segunda coisa, que é o que o Magarin puxou, é que o Spider-Verse Spider-Verse, ele teve um prólogo num Free Comic Book, aquelas revistas do Free Comic Book Day. Sim. Que era um prólogo de quantas? 4-5 páginas? Do Guardians of... saiu no Free Comic Book Day do Guardians of the Galaxy, isso. Não foi? Isso, exatamente. Essa criança vai sair agora em fevereiro já, pra vocês. Ah, então vai sair. Pensei que a Panini tinha um problema com o 1602, o mesmo problema que o Eric tem com o Howard e o Patu. Eles pegaram a... Por que que eu tenho problema com o Howard? Nós constatamos, não é? Pegamos. Você pula as histórias dele. A gente não comenta quando tem ele na história? Ah. Não, isso é intriga. É. Tanto que o Eric até pulou a minha apresentação do Inominato que eu participei outro dia lá, porque eu falei do Howard. Eu nem ouvi o programa. Oi. E pulou o programa todo. Tô brincando, eu não sabia não, mas agora eu vou pular, né? Porque você falou que... Mas enfim. Agora já tá avisado, né? Mas existe, assim, alguma previsão desses personagens que, assim, eles nunca saíram por aqui, mas por causa do roteiro e as revistas e tudo mais, eles vão aparecer no Spider-Verse, né? Sim. Porque sim. Tá na Amazing, tá em outras revistas desse tipo. É, mas a previsão pra eles, assim, saírem no título, a gente não tem mesmo. Nem conta na programação e a gente... A gente sente falta, né? Algumas coisas a gente vai conseguir colocar aí, mas eles vão aparecer só nesses insights ou nas páginas, nessa reunião de aranhas que estão acontecendo. Tem diversos tipos de aranha ali. E a gente, nesse próximo volume, vão sair alguns especiais. O que eu achei bacana é que o título que eles selecionaram foram os inícios, né? A apresentação mesmo de como cada um desses aranhas teve sua origem. Então esse próximo bloco aí que vocês vão ver nas bancas vai sair essas origens. E mais título especial como esse aranha indiano, a gente não tem nada mesmo. Só as guerras secretas aí pro segundo semestre. Então muitas revistas vão zerar, vão terminar e acho que aí junta tudo de novo para começar essa saga de vez. Então, não temos ainda, nem como encadernado, nem como especial, nem como título extra. Entendi. Você ia falar alguma coisa sobre Guerras Secretas, Maria? Não, estou triste agora. Desculpa. É duro. Mas a gente fica, assim, outro dia eu até estava lendo lá no Aracnofã um fã meio indignado com um mix de revistas. Desculpa. Eu acho justíssimo, gente. Eu só queria, assim, eu fiquei com uma vontade de colocar um post, mas eu falei, não, não vou, porque quando as pessoas leem, talvez elas entendam de outra maneira. Mas como a gente gostaria de ajudar vocês e de colocar esses mix de uma forma diferenciada, mas a gente recebe essa programação às vezes tão fechada, a gente não consegue opinar. Nesse último aranha eu consegui inverter a ordem das histórias pra gente não atrapalhar a leitura de vocês. Então, às vezes, mudar de um título pra outro, mas a resposta demorou 15 dias pra vir. Então, só dessa mudança, olha, tem uma revista do Aranha 2099 que ela vai se passar depois dessa do Amazing Spider-Man que tá saindo no título. Então, eu só queria jogar essa 2099 pra frente e puxar Amazing pra essa edição que eu tô trabalhando agora. Posso fazer isso? O mesmo número de páginas. E aí eu não estrago a ordem de leitura, não dou spoiler, não nada. 15 dias depois veio a resposta. Sim, pode fazer. Mas só porque você não tá propondo nada diferente. E não vai mudar o número de página nem nada. Nossa. E aí eu consegui essa troca. Você ainda se preocupou com isso? Eu comprei o ônibus, né? Não o ônibus, o veículo. O ônibus, a revista. Do Spider-Verse lá dos Estados Unidos. As revistas lá são organizadas por ordem de título. Primeiro tem tudo, depois tem as Amazes, e aí na metade da revista termina a história. Aí você começa a ler os tains. Nossa. Tá em ordem de cronológica. Que bom. Olha só. Ainda assim, eu juro que eu tento ter esse cuidado. Algumas coisas eu trago pra casa, eu venho lendo antes, pra ver se eu consigo montar o espelho de uma outra maneira, pra ver se não vai estragar nada, mas tem horas que não dá. Então esses mix muito grandes, eu peço desculpa, tô pedindo desculpa pública agora. Mas a gente não tem culpa, a gente recebe ele pronto e aí ele já vem, a gente só segue a estrutura. Mas tudo que é de miolo e que eu consigo ter essa pequena abertura, eu tenho tentado fazer. Certo. Eu ia perguntar aqui uma questão sobre o... Guerras Secretas, mas você ainda não vai ter o planejamento do segundo semestre, né? Que na verdade não é nem o segundo semestre. O Júlio Batista aqui, ele mandou uma pergunta sobre depois de Secret Wars, né? Teve vários novos títulos do Homem-Aranha, se a Panini estava prevendo publicar todos e tal, mas eu imagino que isso é lá para 2017 ainda, né? Acredito que sim, porque a gente tem algumas... deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de Aranha aqui com Secret Wars, para ver pelo menos o miolo. Mas, cara, assim, depois disso a gente vai ter minisséries... o Aranha entra, sim. Todas elas... Porque praticamente o que acontece assim, a gente tem em junho, se tudo der certo e essa programação que a gente vai ter reunião na terça não mudar, elas vão zerar todas. Então algumas... A X-Men Extra vai acabar, algumas revistas do Deadpool vão acabar, a Wolverine também, porque tudo isso vai convergindo pro Guerras Secretas, né? E a gente tem praticamente um universo zerado aí pra começar com as Guerras Secretas. E o que vem depois, gente, juro que eu gostaria de saber, mas até as Guerras Secretas a gente tá com elas aqui na pendência ainda. E aí não vou conseguir responder pro Júlio, porque a gente não sabe nem direito o segundo semestre como é que vai ficar fechado. Eu me segurei pra não fazer uma piada e depois ser escorraçado e apedrejado, mas a convergência, né? Sim, vai ter uma convergência aí. A DC que nos perdoe, mas vai ter uma convergência. Ah, é da DC. A DC, por isso que eu não entendi. Eu ia explicar pro Bagara e falar, ah, DC, isso aqui. A ideia, pelo menos, deve ser então que durante Guerras Secretas, os títulos mensais que teremos na Marvel, eles vão estar fechados também. Possivelmente Sim. Eles vão zerar após Guerras Secretas. Sim, provavelmente. É isso que a gente espera, né? Mas como a programação ainda tá em branco depois dela, então mas acredito que feche. E aquela coisa Marvel, né? Todos os títulos trazendo a mesma temática e a gente trabalhando com isso nas mensais e nos especiais. Legal. Como será que vai chamar esse All New, All Different aqui? Vai ser tipo novíssimo, novo de verdade dessa vez. Super Extra Master novíssimo. Novicissíssimo. Vamos ver o que a gente consegue colocar o tamanho de fonte pra gráfica atrasar mais ainda nesse novicissíssimo. Ultimate, além da mensal, tem alguma coisa esse ano? Não. Não, né? Não, a gente não tem nada. Nada previsto. Caso tenha algum fã de X-Men nos ouvindo, a Carol... Caso tenha algum fã de X-Men. Pô, deve ter, porque a Panini só lança coisa de X-Men. Olha só, não fica triste. Você viu que foi um comentário sentimental ali, né? Foi... Nossa, X-Men, eu senti uma facada agora. De um lado e Batman do outro. Não, meus ataques nunca são pessoais. Eu sei. São paninais. Eu já falei isso pro Saladino. Paninais. A primeira coisa que o Saladino fez quando me conheceu foi, então você é o Magari. Sou eu. Olha só. Pensei que a primeira reação seria sair correndo. Olha, meu Deus. O Saladino, quando eu conheci ele pessoalmente, ele virou e falou assim, aqui, a gente mudou um pouquinho as coisas lá, agora tá com mais revisores, não tem tanto erro mais. É porque eu tinha reclamado com ele um pouquinho dos erros de português nas revistas. Ele me cumprimentou pedindo desculpa. E... Que bonitinho. Mas é o que a gente costuma fazer, porque como a gente não tem muito esse contato, a gente tem que pedir desculpa mesmo do que passou, mas muita coisa a gente tenta. Como eu vim pedir desculpa agora por causa desse mix de revista. Mas então, eu tava falando dos X-Men, você gravou com o pessoal do Mutação em Debate, não gravou? Sim, gravei recentemente, acho que foi ano passado a gente gravou, antes de roubarem os cabos aqui no centro. Então, eu imagino, eu vou colocar o programa deles no post aqui, né, do Leonardo, ele já participou aqui com a gente antes e tal, mas se você quiser falar, assim, o de principal que tem de X-Men também, né, caso tenha alguém ouvindo aqui. Caso tenha alguma coisa assim de relevante. Então, o que eu fiquei chateada foi isso que eu falei da coleção histórica, né? Até no programa deles eu tinha mencionado que iam sair alguns títulos da coleção histórica e a gente teve essa mudança de programação. Olha, a gente para com tudo, não mexa mais, então a gente tá pendente até aí com o que eu tinha prometido lá no podcast que eu gravei com eles. Mas estamos esperando, seria essa novidade aí a gente ter essas. essa coleção estava com bastante título bacana para a coleção histórica, mas que foi tudo revogado. Estamos esperando as decisões. Tomara que tragam alguma coisa aí na terça-feira e se surgir alguma confirmação ou não, eu mando para vocês, então, para vocês e para eles, para a gente postar aí como errata, alguma coisa assim. Pronto. Bom Mutação e Debate. E dá para vocês falarem, você falar mais ou menos como que foi essa aceitação dos encadernados dos X-Men? Eu tava falando no mudo, olha que beleza. Muito bem. Desculpa, mas já passou. Gente, a gente tem assim recebido só... parece que as vendas foram bacanas, a gente não é uma coisa, a gente não tem muito acesso ao que foi realmente vendido, então a gente acaba mais tendo contato com vocês, né, ou com algum fã-clube que a gente participa, alguma coisa de podcast ou de encontrar em algum desses encontros de quadrinhos, mas parece que tem vendido bastante e acho que se não tivesse vendido bastante eles não estariam aumentando tanto o número de títulos assim, né. Então, eu vi que a gente fechou a saga da Fênix Negra, deve estar para sair. A gente conseguiu colocar encadernado, tem bastante encadernado saindo. E eles estavam fechando... Ai, não lembro agora qual era o último encadernado. Mas tem, assim, tinha acho que umas 3, 4 plotas de encadernado para ser aprovadas de X-Men. Então, é um título que está vendendo cada vez mais, senão a gente não teria tanta publicação, né? Alguma coisa para fora de X-Men, sim. Você não sabe. Só o que me deram notícia, assim, Wolverine, a partir de abril a gente vai ter publicação quinzenal, então elas vão aumentar o número de títulos. E Deadpool, que eu acho que eu ganho de presente aí mais umas 4 ou 5 mensais. Nossa. Que ela vai aumentar muito. Caramba. Então são as duas previsões aí que eu tenho de aumento de título. Deadpool já pra fevereiro, acho que a gente vira com 4 ou 5 títulos aí, fora especial. Ah, e teve aqueles encadernados dos primeiros arcos do All New Marvel, Now... Now. O último All New, eu sempre me confundo. All New, All Different, All Desnecessário. Totalmente inútil. É, então... Vai vir alguma mais coisa do Homem-Aranha? Como que vão ser os encadernados do X-Men? A ideia é trazer todos os arcos ou só os primeiros? Como que vocês chegaram nessa... Porque até então, eu sou super enrolado pra falar, desculpa. Imagina. Quase que não percebemos. É só de uns tempos pra cá que a Panini tá trazendo encadernando esses arcos de revistas mensais. É uma coisa relativamente nova. Acredito que esteja fazendo sucesso tanto na Marvel quanto na DC. Sim. Mas eu queria saber, e aí? Vai continuar? O que vocês têm sobre isso? Tanto que o Homem-Aranha foi uma das coisas que saíram poucas. A lista de encadenados, ela não vem geralmente nem pra mim nem pro Rodrigo. A gente não tem muito acesso a isso, porque como a gente acaba cuidando das mensais... Os encadernados vão direto para o Paulo França, que é o sênior, né? Uhum. E ele acaba administrando esses encadernados com mais uma parte da equipe. O que a gente tem notícia é de que o número de encadernados é gigantesco para esse ano. Uhum. Acho que são mais de 30 livros aí que a gente está pensando em lançar. Eu não cheguei a ver quais são esses títulos, mas tenho certeza. E parece que se a gente conseguir aumentar mais ainda a equipe, esse número de encadernados aumente mais ainda. Então, eu acredito, e agora é achismo mesmo, mas que eles vão acabar encadernando tudo o que sai de mensal, vai virar encadernado. Parece que o plano é esse. Então, só estamos tentando ver, claro, custo, gráfica, porque tudo isso gera uma logística. Claro, a tradução não vai precisar ser feita, porque o material já está pronto, né? Edição é só mais uma revisão e talvez alguns retoques de fundo. Então, o material, como está mais redondo... Se a gente conseguir aí um aumento, a tendência é tudo que a gente publica de mensal virar encadernado. Essa é a tendência. O que a gente vai conseguir fazer por conta de absorção e mercado, a gente ainda não sabe. Mas a tendência é aumentar, sim. Mas existe um receio das pessoas pararem de comprar as mensais porque vai sair o encadernado? Eu lembro que teve alguma polêmica dessa quando saiu o Sandman. Aqueles encadernados... Não, Miracle Man. Acho que foi com Miracle Man. Uhum. É que a gente voltou a publicar, né? Miracle Man entrou de novo como mensal. Tem saído aí com as traduções do JP e a tendência. Também parece que pro final do ano lança-se um encadenado do que saiu o ano passado. Não sei, assim, eu não consigo ver, agora uma opinião mais pessoal, essa um bloqueio ou uma diminuição de venda da mensal. Porque a gente tá num país de extensão territorial gigantesca, né? Então a gente tem todas as classes e todas... os poderes aquisitivos de uma maneira diferente. Então, tratando de Rio e São Paulo, talvez Curitiba, aí a gente tenha Salvador, a gente tenha uma adesão maior. Agora, a gente tratando de cidades menores, como é que a gente vai extinguir a publicação mensal, né? Isso, de novo, estou falando, é uma opinião mais pessoal minha, mas acredito que a venda extinguir de vez ou sumir de vez com a mensal, não. Talvez tenha uma diminuição de vendas aqui na capital, mas porque a pessoa prefere esperar para comprar um encadernado maior, mas com uma edição de luxo. Agora também corre-se o risco de demorar muito para sair e tal. Então, não sei. É um mercado que gira tanto, né? Muita gente compra mensal, depois dali um tempo vende, as lojas de quadrinho acabam absorvendo isso e você tem mercado e depois você compra o seu encadernado. Então, não sei mesmo como é que essa coisa ficaria, mas eu, por exemplo, se tivesse continuado, não tivesse como editora, continuaria comprando sem dúvida as mensais e depois fecha no encadenado, dá as mensais para alguém. Acho que sumir de vez eu não vejo possibilidade disso acontecer. É, lembrando que... Eu mesmo faço, compro mensal, compro encadernado, às vezes encadernado que eu já tenho mensal, às vezes só se, por exemplo, alguma... Universo Marvel, que tem muitos títulos, e eu não gosto da maioria. Eu gosto de um ou outro, aí eu faço a seleção para pegar encadernado. Eu ia comentar que, para quem não sabe, né, lá fora, nos Estados Unidos, é lógico que o mercado é totalmente diferente, mas lá, tudo que sai mensal, sai encadernado depois, né? Não sei se é tudo, né? Pelo que eu vi, é tudo. Mas... Acho que pelo que eu sei, é tudo, mas... Pode ter uma exceção ou outra. É a grande maioria. Um título que venda menos, mas essa é uma possibilidade, né? Eu também, tem vários materiais que eu preferiria ler, e na época, tô falando da época que eu era consumidora mais do que tá editando agora, então eu lembro de vários títulos que eu esperava, vários que saíram nesses mix de X-Men Extra ou Universo Marvel, eu também preferia esperar para comprar depois. E títulos de revista menores eu acabava comprando, tinha coleção tanto no da mensal quanto do encadernado. A gente ficava com duas, três coleções, aí saía uma capa mais bonita, eu ia lá, trocava, comprava outra. Então, tipo, a coleção instante foi ficando gigantesca e a gente vai guardando. A gente é meio um fã diferente, né? Não é um fã que vai comprar só um pedaço da coleção ou apenas um título ou uma maneira. A gente acaba comprando dois, três e a gente fica com a coleção gigante, depois vende, autografa e aí vira um comércio, né? É igual coleção histórica, né? Eu acho que a maioria do pessoal que tá comprando coleção histórica tem as revistas antigas. Não a maioria, mas várias pessoas. Mas às vezes falta uma, Seria interessante, mas assim, eu entendo perfeitamente o motivo disso não acontecer, mas seria interessante que as coleções históricas, elas tivessem edições que nunca saíram no Brasil, né? Porque tem bastante coisa inédita, antiga, né? Mas é o que eu comentei num programa nosso, não lembro qual foi, que eu entendo que não saia muita coisa inédita, porque elas são inéditas justamente porque não eram tão relevantes assim, né? Elas não saíram. Algumas não. Eu lembro de ter conversado isso com o JP. Às vezes ela não fazia a diferença para estar tá impressa, então abriu na época, resolvia não comprar, e aí sumia com alguns títulos, ou algumas coisas, como aconteceu um caso que ele me contou na época da Guerra Civil, que estava saindo nos Estados Unidos, e aí eles precisavam correr com isso para lançar aqui, então muitos títulos foram esmigalhados, destruídos, ninguém nem resolveu tocar isso para frente, porque tinha... Secretas. Guerras Secretas, perdão. E aí essa confusão, então assim, não sei exatamente o que gera no mercado, mas sempre tem essa possibilidade de a gente lançar de novo, né? E títulos mais relevantes. Agora, coisas muito soltas fica mais complicado, não é todo mundo que compra. Às Exatamente. Vezes, não sei como é que funciona pra eles esse estudo de mercado também. Mas Guerra Secreta nem foi tão picotado aqui assim. Só é uma história diferente da original. Com personagens redesenhados, né? Foi uma beleza. pensa que é original. É verdade, né? Mas assim, direto lá no... com frequência, né? Lá no grupo, existem pessoas querendo pedir pra Panini lançar alguma coisa. É, eu imagino que aqui, pelo que a gente foi falando ao longo do programa, eles já notaram qualquer dificuldade, né? Por causa da Panini Itália e tudo mais. Uhum. Mas o José Maria de Vasconcelos... Filho? Filho. É porque eu falei Vasconcelos, aí eu travei. Vasconcelos, filho. Ele perguntou se existe alguma maneira dos fãs pedirem de alguma forma o que vai ser lançado, né? Tipo, se faz diferença o fã entrando na página da Panini e falando, ah, lancem isso, ou alguma coisa do tipo. Existe uma forma do fã ser ouvido, vamos dizer assim, né? Diretamente assim, não. Mas, como que tem funcionado? Como esse contato, a gente estreitou muitos laços por conta da internet, muita gente tem mandado esses pedidos via o site da Panini e tal, isso acabou gerando um movimento muito maior do que a sessão de carta de leitor que saía publicada nas revistas. Então, esses pedidos a gente acaba computando, eu sei... Muita gente, como eu já falei, como você também já ressaltou, a gente acaba não tendo uma concessão por conta da Panini Itália. Mas, por outro lado, tudo que a gente tenta... Claro, não é um título esparso ou outro, mas o que o pessoal percebe que tem uma solicitação maior, que as pessoas querem mais e que o número de pedido é maior, a gente acaba colocando isso numa lista e a gente leva isso sempre para as reuniões. Tanto quantas vezes eu vejo, abro as fanpages e vou dando uma olhada no Face, anoto alguns títulos, a gente percebe, a gente leva isso para as reuniões. É, então, assim, não é que esse contato é totalmente desnecessário. A gente não tem, às vezes, uma resposta direta, por isso eu disse esse não logo no começo. Mas a gente tem tentado levar. Então, tanto nas reuniões editorial com gerente de produção, a gente leva isso, e aí isso vai subindo de escalão até chegar nessas reuniões Panini Itália, que aí é realmente quem bate o martelo por conta de compra, concessão e tudo mais. Então, assim, a gente tem dado essa abertura, eu acho que o pessoal da Panini tem prestado atenção mais nos fãs, como na última Comic Con que o Levi foi e conversou com muita gente, tanto em bastidores quanto nos papos Panini, a gente tenta juntar isso o máximo de informação possível e tenta levar. Agora, o martelo final, a decisão final é da Panini Itália. Então, a gente como editora, às vezes, como eu comentei com vocês, a gente fica frustrado de não saber uma decisão ou outra, ou de não poder opinar num miolo de título, mas faz parte do trabalho. Então, a gente acaba cedendo ao que nos é pedido, né? Mas tem melhorado. Eu acredito que teve uma melhora muito grande já, perto do que era aí antigamente. Sim, ou seja, continuem pedindo, mas com consciência, né? Não vão pedir. Gente, a Amazing Spider-Man 197 nunca foi publicada no Brasil, publiquem aí, né? Tipo, uma história totalmente solta e irrelevante, não... eu acredito que não vai fazer muita diferença. Ou então chegar, gente, Howard, o pato. Não, não, aí não. Então, entra no irrelevante, né? Exatamente. Mas isso, parabéns ao contrário, meu. Parabéns pelo trabalho de vocês, porque conforme vocês têm muita voz, né? Com todas essas fanpages, as pessoas prestam atenção no que está sendo feito. A gente sempre está de olho, não, tanto nas críticas, às vezes, quanto nos elogios, quanto nos pedidos. A gente acaba prestando atenção em tudo. Claro, não é todo dia, não é sempre, porque a gente está surtado, às vezes, com o trabalho. Mas é um canal que vocês abriram e que vocês têm conquistado. Então, eu acho que é continuar fazendo pressão, sim, é continuar pedindo. Sim, e uma hora sai, como você falou, não um título tão singelo, mas um título de peso, talvez você consiga, vocês consigam, nós consigamos. Não, e eu queria agradecer também, porque o Saladino era assim, você também, que dá voz, né? Deixa a gente conversar, se a gente chama, você responde. Isso é interessante, essa interação direta com os fãs, né? Sim, eu acho que isso faz tanta diferença, né? Um que a gente é ser humano também, a gente também passa, a gente também erra, a gente também passa perrengues, mas é tão gostoso ter essa interação, pelo menos eu acho muito bacana. Ter um espaço para ouvir vocês, ou ter espaço para falar com vocês, eu acho isso vital. Então, às vezes, eu peco um pouco, meu Facebook vive fechado, mas são várias páginas que eu leio por dia. A gente, às vezes, não dá tempo de abrir. Então, mas eu sempre dou uma olhada. E tudo isso a gente tem tentado. Eu acho que é um trabalho em conjunto, tanto de vocês que estão aí, leitores assíduos e leram muito mais do que a gente, às vezes, e estão em busca de um material perdido, quantas a gente pra abrir isso e levar pra Panini. Gente, tenha certeza. Tudo isso que eu vejo, às vezes, na página de vocês, e que, como agora na conversa, eu anoto e eu tenho tentado levar pras reuniões. Sempre tenho feito esse papel. Vamos ver o que a gente consegue em uma hora acho que vai. Muito bem, então por favor, parem de xingar os editores, eles não têm culpa, eles estão tentando nos ajudar. Ok, pessoal? Tô falando com os ouvintes, não é com o pessoal daqui, não. Droga. Olha, acho que eu vou fazer uma camiseta, Eric, estava certo. Olha só. Bom, então, Carol, queria agradecer você ter aceitado esse convite de responder essa tonelada de perguntas nossas. Imagina, eu queria agradecer também o espaço e o contato, sempre que a gente tem se falado aí, a gente pedir desculpa por alguma coisa que tenha saído aí, mas a gente tem tentado fazer o trabalho da melhor maneira possível. E obrigado por esse espaço, obrigado pela paciência que vocês ouviram falar pra caramba agora. Aqui. Por acaso você tem algum site, blog, alguma coisa assim? Só surgiu agora aqui a dúvida. Não tenho. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Nem minha página do Facebook, ela me esculacha. Eu não consigo postar nada, ver nada. Quando eu vejo assim, às vezes é um rango de domingo e eu boto uma foto lá, muito deprê. Bom, então. Por enquanto, mais Facebook, gente. Mandou o convite, eu aceito, a gente conversa, tô super tranquila. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo, vocês sabem disso. Sim. Bom, então, pra quem caiu de paraquedas aqui, o Tweepcast é um podcast do aracnofan.com.br, site voltado ao Homem-Aranha e tudo mais. E... com esse nome? Imaginaria. Depende, já apareceu gente achando que éramos fãs de aracnídeos de um modo geral. Exatamente, no nosso grupo. No nosso grupo, Carol, apareceu um cara uma vez que era tirando foto. Ah, essa aranha aqui, como você sabe me dizer se essa aranha é macho ou fêmea, sabe? E não era zoação. Tirou foto fingindo que ia comer um escorpião, o cara era maluco. Assim. Isso porque estava escrito Aracnofã com a foto do Homem-Aranha, né? Pelo menos ninguém quis vender panela num grupo chamado Cozinha do Inferno. Não, é, exatamente. A gente tem um site irmão que é do Demolidor, que é o Cozinha do Inferno, e apareceu uma mulher vendendo panela. Olha, meu Deus, gente. Pelo menos também se eles não tiveram religião ou alguma coisa assim. Também não. Tá caçando, sei lá. Ah, por causa do Cozinha do Inferno, né? Do Inferno, vai saber. Tipo, gente, que tipo de cozinha é essa? Não pode. Calma, tem tempo ainda. Tem tempo pra aparecer ainda. Bom, então, sendo assim, ficamos por aqui. Obrigado, Carol, mais uma vez. E até a próxima. Até a próxima, gente. Foi uma honra. Super beijo pra todo mundo aí. Falou. Falou. Abraços. Ué, cadê? É, onde é que eles estão? Era pra estar aqui já. Caramba, deixa eu mandar uma mensagem pra eles ver onde é que eles estão. E gente, a gravação. Já acabou? Peraí, que horas são? Puta, não acredito, eu tô atrasado de novo. Que inferno, cara.